Minha gente, venham ver festa de encantaria. Minha gente, venham ver festa de encantaria. Venham ver, meu mestre e desmestre. Venham ver a estrela que nos guia. Venham ver, meu mestre e desmestre. Venham ver a estrela que nos guia. Olá, vem negra, lá vem Bahia. Olá, vem negra, lá vem Bahia, no rolo da marisia. A mãe d'água do Ijabê, a mãe d'água do Ijabê, ela vai entrar no coro, eu não sei de quem. Ela vai entrar no coro, eu não sei de quem. Maria da Graça chegou no salão. Maria da Graça chegou no salão. E hoje, que graça vocês me dão? O meu mestre dos mestres chegou. O meu mestre dos mestres chegou e nesse salão entrou. E nesse salão entrou. Vem chegando e vem salvando os pecadores. Vem chegando e vem salvando os pecadores. O meu mestre dos mestres já raiou. O meu mestre dos mestres já raiou. sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro agora? Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora. Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora. Tapuia, tapuia, jacarandá, tapuia, tapuia, peixe do mar. Tapuia, tapuia, jacarandá, tapuia, tapuia, peixe do mar. Minha mãe é uma senhora, fecha a porta e vai deitar. Minha mãe é uma senhora, fecha a porta e vai deitar. Tapuia, tapuia, jacarandá, tapuia, tapuia. Tapuia, tapuia, jacarandá. meu balão de ouro que eu ganhei no Piauí. Eu tenho meu balão de ouro que eu ganhei no Piauí. Não deixa a mamãe, não deixa papai, não deixa meu balão subir. Não deixa a mamãe, não deixa papai, não deixa meu balão subir. Eu tenho meu balão de ouro. Eu tenho meu balão de ouro que eu ganhei no Piauí. Dindinha Luzia, vamos vaiar com as candeinhas do Paraná. Dindinha Luzia, vamos vaiar com as candeinhas do Paraná. Na Dindinha Luzia, vamos vaiar com as candeinhas do Paraná. Dindinha Luzia, vamos vaiar com as candeinhas do Paraná. Dindinha Luzia, vamos vaiar com as candeinhas do Paraná. Dindinha Luzia, vamos vaiar com as candeinhas do Paraná. Dindinha Luzia, vamos vaiar com as candeinhas do Paraná. No terreiro de vovó Luzia, no terreiro de vovó Luzia, canta sabiá, canta siricora, cobra subia. Canta sabiá, canta siricora, cobra subia. No terreiro de vovó Luzia, no terreiro de vovó Luzia, canta sabiá. No terreiro de vovó Luzia, no terreiro de vovó Luzia, canta sabiá, canta siricora, cobra subir. Canta sabiá, canta siricora, cobra subir. No terreiro de vovó Luzia, no terreiro de vovó Luzia, no terreiro de vovó Luzia, canta sabiá, canta siricora, cobra subir. Canta sabiá, canta siricora, cobra subir. Oh,

Ana mora na cacimba, na cacimba, e Ana mora na cacimba, na cacimba, e Ana mora na beira do rio, na cacimba, e Ana mora na beira do rio, na cacimba, e namora na beira do rio, na cacimba, aí

sou jurarazinho lá do poço de bebê. Eu sou jurarazinho lá do poço de bebê. Ai, eu vejo o Guaraguara, ô Guaramirim, ô Guaraguara, ô Guaramirim. Pela cara eu conheço quem fala de mim. Pela cara eu conheço quem fala de mim. Pela cara eu conheço quem fala de mim. Pela cara eu conheço quem fala de mim. Periquitinho que vê de Orlando se bamba, bamba, bamba, é. Por cima do meu Renato se bamba, bamba, bamba, é. E quando eu penso que estou em pé, estou sentado, bamba, bamba, é. No colo da namorada se bamba, bamba, bamba, é. Periquitinho que vê de Orlando se bamba. Por cima do meu Renato se bamba, bamba, bamba, é. E quando eu penso que estou em pé, estou sentado, bamba, bamba, é. E no colo da namorada se bamba, bamba, bamba, é. E periquitinho que vem olhando se bamba, por cima do meu Renato se bamba. Eu penso em conhecer o sentado no colo da namorada. Se bamba, que tinha que vem jogando. Se bamba, no colo do meu Renato. Se bamba, quando eu penso em conhecer o sentado. Lá na aldeia, aonde eu moro, lá tem cabocla bonitinha como essa nega. Lá na aldeia, aonde eu moro, lá tem cabocla bonitinha como essa nega. A cabocla de penela dança assim, a cabocla de penela dança assim, a cabocla de penela dança assim, com seu rosário. A cabocla de penela dança assim, a cabocla de penela dança assim, a cabocla de penela dança assim, com seu rosário. Oh, Eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou pequenininha de mamãe, moro no morro de areia. Eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou pequenininha de mamãe, moro no morro de areia. Eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou pequenininha de mamãe, moro no morro de areia. A mamãe tá chorando porque eu vou me encantar. A mamãe é culpada da mãe d'água me levar. A mamãe tá chorando porque eu vou me encantar. A mamãe é culpada da mãe d'água me levar. Oi, não chora, não chora, mamãe. Oi, não chora, não chora, papai. A mãe d'água me leva, a mãe d'água me leva, a mãe d'água me traz. Oi, não chora, não chora, mamãe. Oi, não chora, não chora, papai. A mãe d'água me leva, a mãe d'água me leva, a mãe d'água me traz. Thank you. Ela é menina da gameleira, ela é menina da gameleira. Tira o leite, deixa correr, tira o leite, deixa correr. Se chama Bela Infância, se chama Bela Infância. E cabe a quem sabe ler, e cabe a quem sabe ler. É menina da gameleira. Gameleira, ela é menina da gameleira. Tira o leite, deixa correr. Tira o leite, deixa correr. Se chama Bela Infância, se chama Bela Infância. E cabe a quem sabe ler, e cabe a quem sabe ler. Eu sou flor. chica nana, pai nana, chica nana, pai nana, chica cai. Cai na maré. Ô chica cai. Cai na maré. Chica nana, pai nana, chica nana, pai nana, chica cai. Cai na maré. Ô chica cai. Cai na maré. Chica nana, pai nana, chica nana, pai nana, chica cai. Quem me ensinou a curar? O tempo foi o meu mestre que me ensinou a curar. Passei 3 dias de bruxo debaixo do maitá. Quando eu me levantei, ou no tempo eu tô pra curar. Passei 3 dias de bruxo debaixo do maitá. Quando eu me levantei, ou no tempo eu tô pra curar. No tempo, foi o meu mestre que me ensinou a curar. O tempo foi o meu mestre que me ensinou a curar. Passei de dia de noite debaixo do Maitá. Quando eu me levantei, ando o tempo todo pra curar. Passei de dia de noite debaixo do Maitá. Quando eu me levantei, ando o tempo todo pra curar. Sacrifício, eu me abalei do mar, com meus cavaleiros da corte imperial.